FM. Oi, me chamo Andressa, sou do bairro Arthur Alvim, participei da promoção da Mondial e ganhei uma escova secadora. Obrigado, Gazeta. 88,1 Gazeta FM. Uma tarde gostosa pra você do último dia 31 de dezembro. Estamos juntos até as 4. Eu, Pércio Júnior, com você aqui na. E com certeza até 2025, com muita música, você vai com a gente durante todo o ano que vem pra ganhar prêmios. Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo, mal você sabe que quem tá virando nada. Bengala e crochê até o final. você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bonde, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo o casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bem galã e crochê. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bonde, um café croissant, duas cópias da gente correndo no quintal, os altos e baixos de todo o casal. Eu quero Gala e crochê, Maiara e Maraíza, antes haverá sinais, Jorge e Matheus na primeira. Atenção, olha aí, o Regis em Osasco acabou de dizer aqui que ninguém tá conseguindo fazer apostas pelo aplicativo da Caixa. Tá travado, né? Todo mundo de última hora querendo, desde manhã ele não tá conseguindo. Tá dada a dica aí, obrigado Regis pelo toque, hein? Daqui a pouquinho vamos sortear o presentão da Mondial. Pra você que ligou, se inscreveu. Gazeta FM, máquina do tempo. Boa sorte pra você, hein? Um ótimo fim de ano e um 2025 melhor em todos os aspectos. No amor, no trabalho, na família.

começar muito bem o ano, ao vivo de graça, 6 da tarde, no Paço Municipal, em São Bernardo do Campo. São Bernardo feliz aí, galera do ABC, todo mundo aí, no show do Pericão, doe 1 quilo de alimento. Começa o ano também ajudando, né? É de graça, você vai assistir o Péricles com a Gazeta FM aí no Paço Municipal de São Bernardo. Muita gente vai poder estar no Réveillon aqui da Paulista, que é de graça também. Mas tá com seus familiares, né? Tá viajando, vai se amanhã. Você tem um show com a primeira. É claro, com Péricles, imperdível, hein? Não vai ficar fora. É de graça. Às 6 da tarde dá tempo de almoçar, virar a noite com a família, com os amigos. Curtir o almoço amanhã do dia primeiro e 6 da tarde curtir. Você tá me dando Péricles. Umas olhadas e deixando minha cabeça mil. Gazeta, Gazeta FM. E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara. Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar. Esse gin que cê tá tomando me fez delirar. Será que cê deixa eu participar? Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova. E toda